Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não perca Girassol. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7, aqui na Rádio Antenaweb, ou mais neste caso, no canal 2 da Rádio Antenaweb. Ora, hoje vamos trazer aqui alguns temas clássicos, portanto, numa edição, aliás, em duas edições, de hoje e da manhã. Vamos trazer aqui algumas músicas clássicas, mas com uma particularidade. Todas elas foram gravadas, ou lançadas, aliás, pela Columbia Records. A Columbia Records, que é uma das maiores editoras do mundo e que lançou, então, na década de 50, música clássica russa em long play. Era o fascínio do long play, que permitia que houvessem músicas com longa, muito longa duração até. Como, aliás, são os casos que nós aqui vamos conferir. O primeiro é uma gravação de uma melodia de Tchaikovsky, a parte primeira do concerto para violino. Essa gravação tem a duração de 16 minutos, essencialmente. Já a outra, de Rachmaninov, a Sinfonia número 2 de Rachmaninov, tem a duração, essencialmente, também de 16 minutos. Vamos ouvir uma de cada vez, nesta edição. A primeira, então, como disse, é uma versão de cerca de 16 minutos de Tchaikovsky. Estes são temas que já existiam antes, até gravados antes, mas em versões mais diminutas, porque os métodos de gravação não permitiam grandes tempos. Agora, com o surgimento do long play, isso já era possível. Digamos que este long play, no fundo, foi um bocadinho marcar história, ou estes long plays queriam marcar um bocadinho de história. Os LPs que hoje vamos ouvir são restauração, mas são resultado do produto da Columbia Records, que na década de 50 lançou então estes LPs que hoje aqui ouvimos. Thank you. Thank you. Belíssima restauração, como poderão os nossos ouvintes aperceber-se. Agora vamos para a composição de Rachmaninov, Sinfonia número 2, primeiro andamento, uma sinfonia interessante, e seria interessantíssimo também podermos trazer aqui de toda, aliás. Ela irá fazer parte, possivelmente, daquilo que é o quarto andamento na Radio Interwear. Talvez até na próxima edição, ainda estamos a estudar essa situação, mas possivelmente teremos novidades neste sentido. Ou seja, neste resgate da música clássica, gravações antigas. Portanto, já não são do original, mas são, ainda assim, gravações antigas e que têm, portanto, não direi que uma outra interpretação, porque a música clássica é mais ou menos interpretada da mesma maneira, mas... Há sempre diferenças, não é? Há sempre diferenças. Na composição dos instrumentos, não é? Nos próprios instrumentistas, há sempre diferenças. Vamos então à música. Ficamos com Sinfonia número 2 de Rachmaninov, o primeiro andamento da Sinfonia número 2 de Rachmaninov. E quanto a mim, Carlos Bonaparte, volta amanhã para mais uma edição de Nota 7, onde vamos ouvir outros compositores, resultado desta restauração da Columbia Records. Boa tarde, aliás. E até amanhã.